Estamos sob o longo e aveludado manto negro da noite. Saboreamos o lado vermelho da vida. Eu sou o Lorde A, e você está escutando Vox Vampírica Revamp da The Mausoleum Radio.com e também no site oficial do programa VoxVampírica.com. Venham de onde estiverem. Muito boa noite, estamos iniciando mais uma edição do Vox Vampírica Revamp ao vivo nas ondas da AcidicInfection.com e também no site oficial do programa VoxVampírica.com. Eu sou o Lorde A e apresento Vox Vampírica desde o distante ano de 2006 enquanto um podcast, e com a passada do tempo o podcast foi se transformando em um programa. E o programa também é transformado em podcast para ser feito download lá em voxvampirica.com e você poder nos levar junto de você através da sua jornada nessa estação, nessa estância chamada Planeta Terra. O tema do programa de hoje, fugindo um pouco das recentes entrevistas, será Vampiros, Espelhos e Reflexo. E eu separei alguns textos da minha autoria para trazer alguma reflexão, alguma projeção, algum escapismo que apenas a arte e a meditação podem proporcionar, mas que são apenas subterfúgios para falarmos de coisas acontecidas com terceiros, e esses terceiros nada são do que nós mesmos, e apenas nós mesmos, a forma como vemos o mundo. Todos os reflexos são uma consequência direta de como escolhemos ver e sentir as coisas que acontecem ao nosso redor. No intervalo entre os textos, teremos uma discotecagem maravilhosamente providenciada pelo simpático casal Bela Lugosi, DJs convidados aqui da cena paulistana, que você, muitas das pessoas que frequentam os bares e as baladas da Baixa Augusta devem já ter visto o trabalho deles, e dentro em breve, em algum momento, ainda teremos eles lá no Fengstas, Authentic Vampiric and Gothic Night, no Poison Bar e Balada. Então, enquanto a gente se prepara para esse DJ set incrível deles, mas o primeiro texto da noite, eu trago uma música extremamente evocatória. Uma música que nos faz, como dizia o Paulo Coelho, plagiando provavelmente de algum pensador ou escritor árabe, que faz cada um de nós nos reconhecermos como um pedaço de ferro quente, recebendo as marteladas do destino ou do próprio Criador, sendo resfriado e voltando a tomar suas marteladas para se tornar o aço mais forte das lâminas mais eficazes. Não saiam daí, eu já volto. We'll be right back. som extremamente evocativo, né? Bauhaus com King Volcano. Segundo o meu colega Daniel Denk, do projeto Alquimia Gothic Nights e a queridíssima Lilith de Elysium, ver o Peter Murphy cantando essa música no show que teve aqui no Brasil foi uma experiência de êxtase indelével e inesquecível. Eu particularmente sinto que gostaria muito de ter estado lá e assistido essa apresentação, que é algo que deve ter sido algo simplesmente fantástico. E todos comentam sobre o violinista e todo o arranjo inédito que ele fez para a música. Bom, enfim, eu só posso concluir que foi algo fantástico. Nosso primeiro texto dessa noite é Vampiros, Vampiras e Espelhos, Reflexos e Transparências. Dizem que o vampiro das histórias e do folclore não tem reflexo no espelho e que também não tem sombra. Muito já foi escrito sobre isso. Alguns contos muito recomendados sobre esse tema integraram a obra Vampiros no Espelho, da escritora paulista Julia Moon, publicado no começo do século XXI. Uma obra que merece leitura de neófitos e veteranos da subcultura vamp, pelo lirismo e delicadeza da autora em cada sentença, mas nesse artigo irei abordar outros temas. Penso que aspirantes integrantes de cosmovisão vampírica possam buscar algumas palavras a respeito desse tema de espelho, reflexo e transparência. Então, armado de algum lirismo e boa prosa, digo que chega um tempo nas escolhas da vida que devemos simbolicamente aprender a não mais nos refletirmos nos espelhos dos outros. Devemos aprender a pararmos de buscar a si em terceiros, espelhos tão deslocados e desfocados. Não precisamos fazer de conta que aquilo que temos de mais íntegro ou fragmentado esteja em outras pessoas. Não precisamos mais de agentes e, no final das contas, é isso. Claro, ainda assim seremos espelhos para terceiros, mas quem sabe assim possamos aprender que aquilo que alguns culposamente insistem em refletirem e jogarem sobre nós é apenas e tão somente deles. É como aprender a recusar presentes e tirarmos de nossas vidas pessoas que não sentimos afinidade, convergência ou concordância com seus valores e atitudes depois de termos provado, vivenciado e reconhecido os seus padrões. No jardim selvagem que vivemos, a vida muitas vezes se compara a um mercado de escolhas boas e ruins, sortes e reverses, causados por nossas escolhas mais íntegras ou mais fragmentadas. Deuses e deusas, dragões e daimons, apenas abençoam ou amaldiçoam para que as coisas venham no devido momento. Mas se pararmos para esperarmos, será conformismo, e esse traz apatia e logo vem a barbárie. Se tentamos passar sobre tudo isso, também é uma desmesura. Em tons líricos e que falam ao meu coração de forma dracônica, uso palavras, mas prefiro as imagens e as ressonâncias que evocam. Falo para a alma de cada um. Quem tem, tem. Através da antiguidade ou daquilo que sinto como raízes da minha vida, vivencio que valores imortais como amor, honra, caráter e virtude são sinônimos uns dos outros, e que é o nosso encontro, aliás, e que vem ao nosso encontro, e que podemos escolher cultivar e assim alcançarmos alguma integridade e capacidade de nos integrarmos com afins e convergentes. É aquilo que aglutina e só permite que fique o que tem transparência. O que não tem, o que não tem se esvai. A transparência nada mais é do que um jeito oriental para nomearmos o que é chamado como vontade pelos místicos ocidentais ou pulsões dos mapeadores da mente moderna. E outras palavras como destino, sina e fado nada mais são do que a complementaridade daquilo que é sustentar em nossa velocidade, intensidade, peso, carga e expressão o nosso amor, honra, caráter e virtude com transparência perante si, reconhecendo o que percebemos mais e mais ou que ainda recebemos mais e mais em nossa vida, aquilo que cultivamos consciente ou inconscientemente com abundância, como quem guarda a chama de uma vela através da noite. firmando seus pensamentos e encarando com transparência aquilo que tem-se. Aliás, posso vos assegurar que o sabor de viver com transparência perante si é doce como o do mel vermelho, como o mel vermelho sangue, aquele que nunca zede em nossas vidas, mesmo quando nos jogamos nos redemoinhos azedos e amargos das encruzilhadas da vida que temos que passar por escolhermos vir a ser e assim protagonizarmos nossas vidas, protagonizarmos cada instante de nossas vidas. Um dia a morte vem, o destino se cumprirá, e o que teremos e deixaremos é apenas o que fomos e do jeito que acabamos sendo, sem culpas e sem arrependimentos. Aprender a viver é aprender a morrer, como já dizia Leonardo da Vinci. Que amor, honra, caráter, virtude e transparência possam então encontrar a cada um de vocês, como também me encontraram nessa vida. Alguns podem imaginar, mas são tais inspirações e expressões que nos encontram, ou seremos nós que devemos buscar pelas tais. Enfim, vampiros e vampiras, vamos aprendendo a desenvolver nossa transparência e deixando de buscar reflexos, recompensas e culpas em tantos espelhos e terceiros. Afinal de contas, cada espelho é pessoal e para cada um. Mas ainda assim, continua sendo apenas e tão somente um espelho. E agora eu entrego vocês aos meus amigos do casal Bela Lugosi e já já a gente fala um pouquinho mais sobre o tema dessa edição do Vox Vampírica de hoje. Saudações sonoras, meus colegas morcegos. Aqui quem fala é o casal Bela Lugosi. Para quem não conhece a gente, somos DJs da cena rock underground paulistana e ouvintes aqui da rádio Vox Vampírica com Lorde A. Preparamos hoje para vocês um set especial de góticos com algumas surpresas. O set está um tanto agressivo, um tanto suave, um tanto clássico e foi feito só com discos de vinis. Esperamos que divirtam-se. Beijos vampíricos. We'll be right back. You'll never understand me. Ride the world, party for the boys. Você está curtindo Vox Vampírica Revamp ao vivo aqui na CidicInfection.com e na transmissão do site oficial VoxVampirica.com. Além disso, também vamos disponibilizar essa edição em formato podcast nesta quinta-feira, o que será bem proveitoso para muitos. Os meus convidados de hoje são os DJs, né? Aliás, os DJs convidados de hoje são os meus amigos do casal Bela Lugosi. E eles estão aí já há algum tempo fazendo um trabalho muito legal. E a discotecagem do programa de hoje foi inteira gravada com discos em vinil. Olha então que privilégio que a gente está tendo aqui hoje. Nesta edição, né? A primeira vez que temos um Vox Vampírica inteiro a vinil, né? O que é algo bem legal. Então vamos com o nosso segundo texto da noite. Não há buscar, apenas encontrar. Não podemos escolher as alegrias e temores que devemos encarar, mas podemos escolher encará-los calmamente. Esta é a nossa liberdade. Do livro A Irmandade de Odin, de Mark Mirabello. Na cosmovisão vampírica, a ideia é que não há busca de si, apenas encontrar e reconhecer aquilo que encontrou, e se está lá é porque você deixou ficar onde está. O segredo reside no olhar, e não naquilo em que deitou o olhar. Está na forma como você olha, que expressa como você sente, carrega, desenvolve, bem como grau, densidade, tamanho, qualidade, sabor e outros atributos. Estes, muitas vezes, não correspondem ao que podemos presumir e idealizar. Daí há uma reação de fuga e de não aceitação, ou ainda costumeira ação de culpar terceiros, ou eleger agentes físicos ou metafísicos para culpar por tais mazelas e reclamar punições para os tais. Mas por que eleger inimigos e oponentes que nada mais são do que o próprio olhar e a forma como escolhemos nos aproximar daquilo que pensamos ser acusados? Enfim, a chave jaz no decidir o que fazer a respeito. O veneno de um é a cura do outro, ou vice-versa. A meditação budista chamada Vipassana tem conceitos interessantes sobre buscas. Vipassana é um caminho de autotransformação que utiliza a auto-observação. Foca a profunda interconexão entre mente e corpo, que pode ser experimentada diretamente pela atenção disciplinada às sensações físicas, que por sua vez constituem a vida do corpo e continuamente se interconectam e permitem a vida da mente. Essa jornada de autoconhecimento baseada na observação, que objetiva a raiz comum da mente e do corpo. A responsável pela dissolução das impurezas mentais, resultando numa mente em equilíbrio cheio de amor e compaixão. As leis científicas que regulam os pensamentos, sentimentos, julgamentos e sensações se tornam claras. Pela experiência direta, compreende-se a natureza de como se progride ou regride, como se produz ou se liberta do sofrimento. A vida começa a se caracterizar por consciência, libertação de ilusões, autocontrole e paz cada vez maiores. Não está distante, não está fora de si. É um trabalho que você apenas precisa escolher começar. Somos todos prisioneiros, cumprindo prisão perpétua, presos em nossas próprias mentes. Sempre buscando algo, somos prisioneiros de nossa raiva, de nossos medos e desejos. Existirá alguém que não corra de um ponto ao outro para conseguir algo que não é seu? Existirá alguém que não deseje pelo menos uma vez ferir quem lhe feriu? Há uma linha tênue que nos separa dessas pessoas que nos encaram de dentro de suas celas das prisões. A mesma coisa que não vamos além dos limites que nos foram ensinados, o limite da ação. Dentro de nossas mentes somos criminosos em potencial. Sensação corporal como forma de acesso e chave para entender a mente, perceber virtudes, vícios, alegrias, concentrando abaixo das narinas, pode ir para dentro e sentir as sensações, consciência contínua, mas sem reagir a elas, encontrar aquilo que o mundo faz ecoar em si, observar aquilo que vai e vem, e como nada é permanente, nem mesmo a matéria. Observar objetivamente todas as sensações do corpo, quaisquer que sejam, e não reagir, Afinal, tudo é impermanente. Aprender na própria medida, através das sensações físicas manifestas pelas emoções, afetos. Não são seres abstratos, mas são impermanentes. A forma como você reage automaticamente a eles pode mudar. Entre expressão e supressão, existe a auto-observação. Deixando as belas paisagens do distante Oriente, e explorando agora o Oriente Médio em uma outra época, temos a atraente noção dos sufis, místicos muçulmanos, a respeito do futwa, um código de ética e também uma regra de cavalaria. Primeiro observamos que esse código prioriza a atividade do cavaleiro, como observemos na visão islâmica. O esporte no Ocidente é uma atividade comercial, competitiva, que infla o ego, propõe uma ascensão social materialista. Até mesmo o desenvolvimento físico inerente da prática esportiva está comprometido pelo uso de suplementos químicos e hormonais. A prática da Furusiana, tradição islâmica, prioriza a honra, a colaboração, o companheirismo e a generosidade. Trabalha com artes voltadas para o desenvolvimento interno e a participação da comunidade. Além disso, as atividades recomendadas desenvolvem a intuição, a percepção, ou fitra, qualidades humanas necessárias ao aperfeiçoamento da adoração ao Criador. Um exemplo evidente se encontra na arquearia. No Ocidente, o arco é um mecanismo altamente aperfeiçoado e o objetivo da arte é acertar no alvo, derrotando os outros competidores. Na tradição do profeta de Deus, ela nos remete a uma arquearia intuitiva e não competitiva. Qualquer um que atirar uma flecha no caminho de Deus, tanto se ela atingir o alvo ou não, mereceu a mesma recompensa, conforme relatado por Ati Tabarani, ouvido por Anas ibn Malik. O termo furfia tem dois significados complementares. No primeiro, essencialmente abrange a suna do profeta de Deus, em relação às habilidades guerreiras em equitação, esgrima, arquearia, corrida a pé, natação e luta sem armas. No segundo significado, considerado em um sentido abrangente, o desenvolvimento de qualidades como honra, a percepção, fitra, a generosidade, o valor, o altruísmo, o companheirismo, qualidades inatas no profeta de Deus, e também em seus companheiros e seus seguidores nos tempos do início da expansão islâmica. Essas qualidades foram, num período posterior, institucionalizadas em dois códigos futuá, Código de Conduta Cavalheiresca e também o Kushdashigar, Código de Lealdade, que englobava virtudes como coragem, valor, magnanimidade e generosidade. Já a fitra, palavra árabe de difícil tradução, significa intuição, percepção, inspiração, senso comum. Virtude inata da natureza humana concedida por Deus, o benevolente, que quando não obscurecida pelos pecados do homem, lhe permite com a ajuda de Deus ler o livro da natureza e chegar à adoração do Criador pela observação de seus sinais na criação. De fato, tudo que pertence a futwa na tradição islâmica está conectado com o conhecimento supremo. Entretanto, a verdadeira futwa é nada mais, nada menos que a realização da radical indulgência ontológica do homem, com a destruição do ego ilusório, desvelando o que é e sempre será a realidade única. Junto com o caminho que leva a esse fim, o cavaleiro precisa aprender a não amar seu ego, e por isso, durante seu noviciado, o Sheik ensinará ele a amar os outros acima do seu amor próprio, e Deus acima de tudo. Mas assim que o objetivo é alcançado, ele descobre que o segredo do aprendizado é que ele não tem ego e que se estava pegando a um sonho. O ídolo é reduzido a uma insignificância. Tanto eu como os outros cessam de existir. Para eles, os desafios do combate espiritual se tornam agora como a fornalha é para Abraão, descanso e paz. A maioria das pessoas são outras pessoas. Seus pensamentos são as opiniões de outra pessoa, suas vidas uma mímica, suas paixões uma citação, como já dizia Oscar Wilde. Vamos agora com mais um trecho da discotecagem do casal Bela Lugosi. Saudações sonoras, meus colegas morcegos. Aqui quem fala é o casal Bela Lugosi. Para quem não conhece a gente,

but there's a devil there to tempt me. I got this feeling overgrown that there's more life than ours on earth. And though I keep on asking who's in teaching why, time's against me. When the last suffering second calls me to die, time will leave me, I'll find. Este foi o DJ set enviado pelo querido casal Bela Lugosi, fãs do Vox Vampírica e DJs de algumas das principais baladas rocker aqui de São Paulo. E no background aqui da narrativa, vocês estão curtindo The Omega Neocortex de Postman Tantra, do nosso queridíssimo Edgar Franco. E eu sou o Lorde A, e você está curtindo Vox Vampírica Revamp ao vivo aqui na acidicinfection.com e também no formato podcast em voxvampirica.com. Nosso último artigo da noite é Vampiros e Vampiras em Chamas. As luzes, as chamas e o calor são bom para os vampiros e vampiras? A luminosidade e o calor de uma lareira em uma noite gélida é muito boa e recomendável. Já o extenuante calor e o sol escaldante do meio-dia do verão não é muito apreciável para vários de nós. Cada caso é um caso. Embora nosso domicílio apreço seja o elemento noturno, não temos problemas existenciais de nenhum tipo com o sol ou com o lado diurno. Embora o autor desse artigo confesse detestar sair de casa em dias quentes e ensolarados por conta do gosto pessoal. Tabelas de horas planetárias funcionam bem na cosmovisão vampírica. Há ritos executados em horas do dia e coisas assim, bem como há ritos noturnos e que requerem a ausência de luz, até mesmo elétrica. Cada coisa no seu lugar e tudo funciona com alguma harmonia e prosperidade. Afinal, não somos excluídos sociais de nenhum tipo ou incapazes de nos relacionarmos com toda a diversidade do jardim selvagem, embora nos responsabilizemos por aquilo que expressamos e não por aquilo que outros possam vir a entender. Lidem com nossos olhares refulgentes. Lidem com o luar cuja luz é emanada pelo sol e refletida, com nossas pálidas e lunares faces de todas as etnias e classes nomeadas de impuras e mortas. Meras atribuições locais e datadas apenas por não se enquadrarem nas massas pós-modernas. E se a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus? A luz do olhar e até mesmo o calor do olhar estão um pouco além do usual ao falarmos de vampiros e vampiras, e principalmente da chamada cosmovisão vampírica. Até onde sabemos, ninguém ainda desenvolveu dons semelhantes ao da Vampira Caixa, célebre personagem de Anne Rice, e tampouco de alienígenas kryptonianos. Mas certamente um olhar aquece ou resfria quem vivencia tais caminhos de espiritualidade além do monitor do computador e da internet. Alguns olhares iniciam chamas e os calores que consomem uma pessoa despertam paixões ou veneráveis contemplações. Sobre isto, o próprio gênero do romance de cavalaria e seu culto às donzelas inatingíveis, que inspiravam seus nobres pela contemplação de suas virtudes através do olhar, formam praticamente a base de um interessante modelo de Tantra ocidental. A contemplação do bem-amado ou da bem-amada canaliza em cada um a fusão com seus ideais, percepções e sensorialidades mais elevadas, que residem em si, e cujo outro ou a outra são apenas o caminho e a fusão para com a tal descoberta que leva ao desenvolvimento e potencialização de cada um. E quando eu falo desse potencialização e desenvolvimento interior de cada um, certamente que me refiro ao duplo etéreo e da expressão e cristalização de seus sonhos na carne. Tal padrão gera a esperada integridade, e só quem é íntegro que realmente pode se integrar às próprias relações e à natureza circundante. Responsabilidade, pudor, parcimônia e outros valores no âmbito pessoal. No coletivo, um mundo bem melhor. Outras questões apotropaicas e daimônicas sobre os olhares residem no cerne da prosa vampiresca desde os séculos 17 e 18. Em Cristabel, Carmila, Drácula, Lestat e muitos outros personagens rendem inumeráveis exemplos sobre o olhar dos vampiros e vampiras. E você pode ler muito mais sobre isso em alguns artigos sobre o olhar disponibilizados no site vampirismo.org, bem mesmo como os tais do mal-olhado, do olhar refulgente, do malóquio e muitos outros que também têm uma vasta gama de artigos lá em vampirismo.org na seção de textos. No Ocidente, é frequente a crença na iluminação como sinônimo de desenvolvimento ou tornar transparente para si os próprios valores e assim viver de forma que sente maior afinidade. o risco inerente ou a falta de condução apropriada de tal projeto de vida leva à presunção ou idealização, percepção divorciada dos fatos, ou o tal do só ver aquilo que interessa em detrimento do contexto, que restringe as pessoas à superficialidade, à castração de valores alheios, bem como atitudes, à projeção ou terceirização das próprias mazelas, as fissuras ou fragmentações de cada um. Nesta complexa e transgressora hidra de mil cabeças, cujo maior poder é perpetuar mais e mais cabeças a cada nova transgressão, temos máscaras, fachadas, carências, bodes expiatórios e egoísmos rotulados ou rotuláveis das mais variadas possibilidades. Tudo deve ser punido. Transgressões gerando mais e mais transgressões por toda parte, cascas e superficialidades de pessoas cegas, distanciadas da própria fonte de si e de um ponto de equilíbrio pautado em vivências e reconhecimento daquilo que carrega em si e das consequências que permite deixar passar através de suas escolhas. Afastados do que sentem, misturam o que lhes dizem para pensar e deixam discursos vazios e mecânicos usarem de suas vozes e atos. Cada ato que destoe de suas idealizações é um crime de lesa majestade a ser punido com pena máxima. Mortes no bar, mortes no trânsito, mortes nas esquinas e mortes nas próprias casas. O exemplo mais crasso e hilário desses atentados à harmonia e às leis do cosmos e da natureza residem no próprio cotidiano. Imagine alguém que você criou, conviveu, ensinou algo ou ainda tenha convivido transmitindo valores e subitamente apenas na sua percepção, pois para a pessoa foi um processo longo e demorado. A pessoa muda seu jeito de se trajar ou adere a acessórios mais contemporâneos ou ainda retrôs. Ou ainda tatu, piercing, blusa de cor diferente ou outro estilo de make-up. Rapidamente, a pessoa deixa de ter todo o valor que lhe era atribuído e torna-se o destinatário de vir a ser marginalizado e execrado. Certamente aquilo que temos no guarda-roupa reflete aquilo que acreditamos ou sentimos, bem como carregam símbolos e discursos que merecem ser pelo menos ouvidos e sentidos, ao invés de rapidamente descartados, futilizados ou tornados irrelevantes. A variação desse padrão é a do idiota que grita gostosa para uma mulher na rua, ou termos depreciativos que alguém grita na rua, principalmente para outras mulheres ou pessoas trajadas diferenciadamente, só para verem as tais pessoas baixarem a cabeça e o agressor sentir-se superior de alguma forma, fazendo do outro bode expiatório de suas próprias mazelas. Com tudo isso, apenas queremos dizer que é horrível ver alguém vomitar todos os seus preconceitos, faz de contas, fantasias recônditas, etc., sobre terceiros. Como também é deplorável pensar que pessoas apenas fazem coisas para chocar, contrariar ou agredir seus ofensores. E ainda podemos emendar com a questão que só um imbecil é capaz de dizer que uma roupa, um jogo de videogame, uma música e afins transforma a cabeça de alguém. É muito fácil fantasiar e culpar que apenas isso poderia corromper ou elevar alguém, ao invés de assumir que a ingerência ou a falha, se é que realmente existe alguma, pode não estar do outro lado. Pois é, o observador altera o observado. Quem olha e a forma como olha altera o comportamento de quem foi olhado. E isso deveria ser reconhecido como uma lei natural ou mesmo cósmica. É fácil se fazer de vítima que foi negligenciado ou atacado verbalmente, mas reconhecer que o ataque partiu primeiro da forma como olhou para um outro indivíduo que se trajava de forma diferenciada ao seu mapa de realidade, a gente nunca ouve uma pessoa fazendo uma meia-culpa e assumindo essa parte. Isso apenas evidencia o óbvio. Autoridade desprovida do devido lastro, mentiras sociais e vazias durante a maior parte da convivência, todos os tons elogiosos ou valorativos utilizados são utilizados de forma superficial para se dirigir a uma pessoa, e também indicam que a pessoa nunca foi enxergada, escutada ou realmente percebida. O emissor que antes abençoava, superficialmente, claro, e agora amaldiçoa, era tão superficial e desprovido da posse daquilo que atribuía e empregava a outro, que era praticamente um farsante, apenas sustentando um cargo ou um título, mas sem qualquer vivência prática de qualquer gênero. Daí em diante, a autoridade nada mais é do que um punidor, porque foi contrariado. Isso é bem diferente daquilo que alguém alegue deter uma certa autoridade sobre uma área de atuação, ou mesmo sobre terceiros, o tanto quanto essa pessoa queira fantasiar. Você só pode reconhecer aquilo que você viveu ou que você aprendeu. Você só pode compartilhar o que conquistou ou aquilo que realmente tem. Do contrário, se expõe à transgressão da mentira. Tu não honrar os acordos que realiza por aí e, principalmente, não bancar as palavras que diz. E por aí vai. No caso de filhos e filhas, lembra-se daquele detestável dito popular do faço o que digo e não o que faço? As crianças aprenderam todo o tempo com o que você fez e do jeito como fez, não do jeito que você lhes disse que teria feito ou como você esperava que tivesse feito, nem mesmo com o que você acha que lembra de ter feito. Então uma bomba relógio foi armada há muito tempo. O confronto, a explosão virá. Bombas são feitas para explodir, caso não saiba. Não há realmente uma má influência na equação que não foi a sua primeiro. E o que você verá é um reflexo direto seu e de como agiu. Claro, você pode negar, você pode ir a negar, fugir, culpar tudo o que lhe parecer mais direto, punir, punir e punir, mas continuará sabendo que tudo aquilo é seu, em alguma parte além do que você reclama como você na sua integridade, você sabe do seu erro. É você e aquele você que na sua percepção só existe em terceiros ou em agentes metafísicos. A desculpa é o jogo estranho, o jogo de videogame estranho, o RPG estranho, a personagem da novela esquisita, o ursinho de pelúcia, videogames, filmes, etc. Aqui a chama e o calor já se tornaram um ressentimento mútuo e algo de valor foi perdido. E de que forma cobrar pelo que nem você forneceu com sua atitude? Em termos mais clássicos e célebres da produção literária desse gênero, um cego guiando outros cegos. Por outro lado, se o alvo muda a roupa, volta a ser valorizado e dignificado, aí temos sem dúvida a suprema falta de caráter. É o cara que matou gente, roubou e lesou pessoas, e de repente se converte a alguma religião radical e passa a vestir um terno e continua agindo como bandido. Ou ainda o corrupto que usa um terno e é responsável por crimes hediondos, mas é tratado como doutor, ou a pessoa que só se veste de branco e faz as coisas mais execráveis do mundo, desde fofocar, futricar e passar a perna em terceiros, a outras práticas de magia negra vulgar. Daí em diante é só boato, rumor e somatizações gratuitas, bem como picaretas assumindo a responsabilidade por tragédias alheias só para ser mais ou menos popular do que outros. E é certo que popularidade não é sinônimo de amor. Aliás, fama, popularidade, calúnias e afins pertencem à vanguarda do cortejo do Deus que traz as odiosidades e a guerra entre todos. E sobre esses eu falo bastante numa série de artigos lá em lorde-a.blogspot.com ou no meu novo blog lá no redvamp.com. Note que para o autor, magia não tem cor, e que não exclua a possibilidade de feitos não ordinários, com finalidades trágicas. Afinal, todo ato intencional é um ato mágico, como já dizia o célebre Aleister Crowley. Despertar o amor, que resplandece no olhar, a sensibilidade e se integrar com aquilo que vê, sente e expressa, bem como fundamentar a tudo isso com pulso firme e com alguma luz e calor para si e para alentar quem é afim, é o desafio para cada instante, que se renova gota a gota do próprio sangue na cosmovisão vampírica, para cada candidato ou postulante que busca nossa cosmovisão. Tudo isso que escrevi é mais ou menos claro para quem desperta. Aliás, se você desperta, desenvolve e potencializa o seu duplo etéreo, corpo astral, ou seja, o nome, qualquer que seja o nome que você utilize. Aliás, o processo mais básico e esperado que ocorra com cada encontrador efetivo da cosmovisão vampírica, o que aliás tornaria esse texto totalmente dispensável, simplesmente corriqueiro para qualquer integrante pleno desta senda, é exatamente esse. Não escrevi e não falei nada que vocês não pudessem encontrar em qualquer workshop introdutório ou mesmo em qualquer bom papo regado a vinho e com um momento mágico de percepção aguçada. Mas em todo caso, deixo como legado essas palavras, pois todo texto chega a alguém em algum lugar ou em alguma época que precisava ler ou escutar tais palavras. Talvez seja até mesmo como uma bolha do tempo para mim encontrar daqui uns 50 ou 60 anos. Quanto mais você desenvolve e potencializa seu dupletério com uma vida de integridade e não uma vida de transgressões ou de presunções, para ser mais exato, mais você sacraliza, torna menos não ordinário seu dupletério, e com isso você ascende ou descende através de todos os reinos da árvore da vida, encontrando mundos, reinos e seres mais refinados e convergentes com seus ideais. Por conta dessa sabedoria comum a tantas outras filosofias perenes, como diria René Guénon, que nós, vampiros e vampiras, que seguimos a cosmovisão vampírica, incomodamos e representamos uma ameaça. Mas para a sorte do resto do mundo, não buscamos vingança de qualquer tipo ou algum ajustamento brutal de qualquer outro gênero. Não buscamos apenas expressar recalques e críticas vazias sem solução nenhuma, apenas para exercer o dom da verborragia. Apenas procuramos encontrar afins e construirmos nossas vidas juntos destes e destas, para que possam existir mais espaços que comportem e recebam a todos nós, junto daquilo que sentimos e apreciamos. Afinal, não é possível abrirmos os olhos de quem não quer ver, de discutirmos com ignorantes, ou ainda de preenchermos quem não carrega nada digno ou de valor próprio dentro de si. Como ensinar algo para quem não quer aprender? Não tem como. Apenas deixo uma sugestão. É melhor que nós, e não vocês, venhamos assumir o poder decisório das coisas que realmente importam neste planeta. Vocês, todos vocês, já tiveram seus 2000 anos. O mesmo é válido para quem perde tempo fazendo ou encenando o papel de profissional da área X, papel de pai, papel de mãe, papel de chefe, papel de marido, papel de namorado ou qualquer outro tipo de papel que precise ser encenado. Toda vez que você encena, você está presumindo e transgredindo, caindo na barbárie e na apatia e no conformismo e num contínuo empobrecido processo de se tornar alimento das suas ideias e não quem alimenta a sua própria vida. Se algum idiota ouvir esse artigo, ou ainda decidir insultar o autor que vos fala, alegando que o mesmo está a pregar contra a sociedade, contra valores fundamentais e afins, e que tudo isso não passa de uma rebeldia sem causa, eu peço que, por gentileza, esse deplorável crítico que não entendeu nada da mensagem se joga de cabeça do viaduto do chá, pois o que eu estou fazendo aqui é convocando as pessoas a cultivarem a própria integridade e um olhar mais íntimo sobre si, pessoalizando e, por extensão, mais ampla, tendo um olhar mais atento, um toque mais sutil e uma presença verdadeira no mundo, que dispense encenações e fazer papéis de qualquer tipo. Quer pedir muito? Enfim, tantos pequenos reis e rainhas nus apenas pensando vestir em suas novas roupas, como naquele tradicional conto das roupas novas do imperador, e mesmo nus e expostos às intempéries causadas por suas próprias mazelas que ainda atribuem a terceiros, eles não reconhecem sua condição, não se integram e apregoam sua própria falta de integridade como valor, sua ilusão de autoimportância, a perpetuosidade do seu desejo de punição ao resto da diversidade e amplitude de seres do mundo. Resumo da ópera: se esvai a iluminação ou luminosidade, ficam manuais de ódios ao que é diferente de si, crença em uma eterna dívida com o sagrado a ser paga em suaves dízimos e indulgências, e mediunizar o infame aquilo que todo mundo quer, sabe, mata ou morre por isso, porque as coisas são assim, assim mesmo. De uma perspectiva da cosmovisão vampírica, tanta gente agindo demasiadamente mecanicamente e como um... como a gente pode dizer, não um cordeiro exatamente, mas como um rebanho, não traz nada de útil, não traz nada de realmente prático para o mundo, né? Mas o que fazem na real é, ao invés de alimentarem o mundo com seus valores, com suas virtudes, com suas criações, com suas presenças, e cristalizarem sonhos e uma vida melhor para todos, essas pessoas tornam-se baterias enquanto vivos e alimentos para muitas formas de pensamento deploráveis que rondam o imaginário e a dimensão espiritual humana. Enquanto vivos, eles são baterias. Já depois que morrem, são engolidos e assimilados pelas tais formas de pensamento. Afinal, cada um vai e se alinha para onde tem afinidade. Quem tem mais consciência pode rumar para encontrar afins e lugares com maior consciência, presença, por extensão, amor e integridade. Quem não tem consciência vai encontrar afinidade em se tornar parte desses constructos e alimentos. A arqueologia mostra, no passado distante dos antigos povos da terra que a gente tanto fala por aqui, no Oriente, no Norte, que haviam reis que eram enterrados de pé ou em túmulos luxuosos, e haviam pessoas que eram enterradas com seus pulsos e tornozelos amarrados simplesmente para servirem de alimento para a perpetuação de forças que fossem mais úteis e mais dignas para o mundo. Então, o que você quer ser? Alguém que alimenta o mundo com a própria luminosidade da sua presença, da sua integridade? Ou alguém que é um alimento para forças mecânicas, apáticas, barbáricas e conformistas? Faça sua escolha. O tempo é curto e a caçada está cada vez mais acirrada. E aí já viu. Digamos que fantasias de resgate e redenção são raras lá do outro lado, sendo mais alvo de histórias épicas e romances realmente para pessoas que precisem se satisfazerem ouvindo ou lendo um relato épico. E digamos que presença, consciência, integridade é algo que não tem a ver com padrões conformistas, apáticos e outras crenças, etnias, peças de guarda-roupa e afins que uma outra pessoa vista. E os resultados de quem tem consciência, desenvolvendo integridade, amor, honra, caráter, versus das pessoas que não têm consciência e, por extensão, ficam charfundadas num mecanicismo, num ciclo de repetição infindável, e acabam caindo para o conformismo e a apatia, abrindo as portas da barbárie e de só viverem eternas transgressões e se tornarem alimento de forças realmente pouco úteis para o resto do mundo, podem ser sentidos através de todos os lugares do mundo e principalmente na detestável política para com o meio ambiente aqui no Brasil. Uma situação interessante, né? Agora que a gente pontuou de uma forma bem detalhada, né? Sobre o desenvolvimento duplo etéreo, aquilo que desenvolve, aquilo que estagna, né? É curioso pensar como, por exemplo, em algo ocorrido lá no século X, na cidade de Novgorod, lá no norte da Rússia, como vocês bem sabem, uma decisão de um rei chamado Vladislav, que solicitou aos seus monges que traduzisse o livro dos Salmos, do alfabeto glagolítico, para o cirílico. Um rei que herdou o seu legado das famílias dos reis sagrados da Suécia, terra da feitiçaria, uma época onde o mito e o rito da caçada selvagem era bastante ativo por aqueles povos, onde feiticeiros e feiticeiras e guildas de profissões marginalizadas, como parteiras e ferreiros, detinham segredos e mistérios que permitia a eles potencializar seus duplos etéreos e se projetarem através do longo e aveludado manto negro da noite. E lembrando que nessa mesma tradução do livro dos Salmos foi a primeira vez que foi registrada a palavra Ampir, que acabou se convencionando e sendo usada como vampiro, como o vampiro e o vampiro que a gente utiliza nos dias de hoje, né? E qual não seria a minha surpresa ao descobrir que lá entre os séculos XVI e XVII, uma tradição espiritual como dos Elos Correns e dos Martinistas ou Martineístas, até hoje usa uma prática cabalística da leitura com gestualidade dos 150 Salmos, como forma de potencializar, desenvolver e trazer maior poder para o seu duplo etéreo, despertando bênçãos através desses processos, né? Praticamente ensalmadores, né? Herdeiros da tradição dos ensalmadores medievais. Eles constroem seu duplo etéreo lendo os hinos o hino dos livros dos Salmos. É como eles alegam construírem seu corpo de glória ou duplo etéreo e realizarem seus milagres. Olha que coincidência bastante peculiar, bastante imprevisível e bastante conspiratória, né? Olha aí a questão do Ampir ser usado nessa tradução do livro dos Salmos e o livro dos Salmos deter segredos utilizados há realmente muito tempo para a potencialização do corpo da glória, o duplo etéreo, e assim a realização de proezas inimagináveis. Enfim, mais vale um silêncio sincero do que mil salmos gritados com uma mente extremamente barulhenta. Eu encerro essa edição do Vox Vampírica de hoje. Lembro a todos vocês que nesse sábado 12 de outubro acontece mais uma edição do projeto Libertine Festival e o BDSM Project do meu amigo Jackson Fernandes lá no Café Uranus, ali na Barra Funda. Deixa eu pegar aqui para vocês, né, o endereço, porque vai ser muito legal poder encontrar ouvintes do Vox Vampírica e comparecerem por lá para virem curtir um som, né? E eu sou um dos DJs convidados, junto do Jack, do Hans, do Fabiano, do Beto Soares, lá do Alquimia, do Christian Nubes, da Convenção das Bruxas, do Chacal, de Word. Lá vocês vão assistir ainda um desfile sensacional de gargantilhas da grife Olhar de Gata, da queridíssima Cardi Rosal e o Eric Miller Turmi. E o Libertine Festival rola nesse sábado, 12 de outubro, das 23 horas às 6 da manhã. Vai ser repleto de performances e atrações imperdíveis. Ele vai acontecer no Café Uranus, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, número 40, pertinho do metrô Santa Cecília. Mais informações em libertinefestival.com.br. Então não percam, que será uma noite muito bacana, muito legal. Nós aqui do Vox Vampírica e da equipe Rede Vamp vamos registrar o desfile de gargantilhas aí para vocês. E para vocês que estão em outras cidades e de repente não puderem comparecer a esse evento. Uma outra informação bem legal é que no sábado 18 de outubro, eu, Lorde A, vou participar com um workshop muito legal no evento Taromaquia, organizado pelo projeto Arcano 21, do queridíssimo Rubens Lacerda. O Taromaquia, ele é um evento que vai lidar com os aspectos lúdicos do tarô e reunindo profissionais da cidade de São Paulo e também de Minas Gerais, em um dia inteiro de vivências e muita sabedoria e muita informação para ser utilizada na prática. Então não deixe de se inscrever. Para vocês saberem mais, basta dizer que é no sábado, 19 de outubro, das 10 da manhã às 19 horas. Informações, inscrições e e-mail para participar do Taromaquia em arcanoxxiprojeto@gmail.com. Repetindo, arcanoxxiprojeto@gmail.com. Escrevam lá, se informem e participem. Eu vou comandar às 18 horas uma vivência imperdível chamada Fogo Estelar através da Escuridão, onde vivenciamos as faíscas da sagrada chama que carregamos independentemente de fantasias e mecanismos de interpretação que nos conformamos através da vida que estranhamente tomamos como nossa própria totalidade. Um momento onde aprenderemos a abrir mão das idealizações que herdamos desde que chegamos no mundo e arriscarmos um toque através do aveludado manto negro da noite, que tem as formas, gostos, cheiros, sensações e nuances proporcionais ao espírito de cada um. Voaremos pelo imaginário das 16 cartas de figuras reais do tarô, desvendando o quanto de algumas delas seguramos com ambas as mãos como nossa única chance de sucesso derradeiro e o quanto podemos abrir mão para tocar o novo ao som de boas músicas, contos, danças circulares, meditação e reflexão. Então não percam o evento Taromaquia do Projeto Arcano 21. Maiores informações lá na minha fanpage lorde.a, aliás, facebook.com/lorde.a.oficial. Vocês vão encontrar tudo lá sobre esse grandioso evento. E agora eu convido vocês para essa quinta-feira não perderem o programa The Dark Knight do meu querido amigo DJ Yves Morgan a partir das 21 horas com participação dos ouvintes na acidicinfection.com. Minha gratidão a você que curtiu o programa de hoje ao vivo e a vocês que estão curtindo o formato podcast dele, e entrego agora cada um a ela, a indomável senhora de coroa de papoulas, a grande domadora de homens e de mulheres, que em seu abraço deletério recebe a todos, tendo vindo de onde quer que tenham vindo, tenham feito o que quer que tenham feito. A grande escuridão e vastidão, aquela que quando delineada torna-se outra coisa, entrego a alma ou o coração de cada um de vocês. Até a próxima semana. Adieu.